Panorama Agrícola para 6 de fevereiro de 2013. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa para você de quarta-feira de 6 de fevereiro, lua minguante. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. Eu hoje me vou para a fronteira, pois queira não queira. O ditado de hoje é: não seja valente, seja flexível. Na dica do programa, coma menos sal. No quadro Atmosfera, a previsão do clima para o trimestre. No Viajando por Santa Catarina, Eunir Malgarese busca no Oeste soluções para a estiagem. E na entrevista, EPAGRE organiza produtor em busca de oportunidades e qualidade de vida. Ligue 48-3665-5359 e nos ajude a fazer o Panorama Agrícola ou envie sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Diminua o uso de sal na comida. Evite molhos em excesso e também diminua o uso de refrigerantes. Prefira sucos naturais e água. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, amigos do Panorama Agrícola. E a viagem de hoje nos leva ao município de Santa Terezinha do Progresso, na regional de Palmitos. Os agricultores do oeste catarinense já se acostumaram com as estiagens e juntos buscam soluções para garantir o abastecimento de água. No município de Santa Terezinha do Progresso, várias ações vêm sendo desenvolvidas pelas comunidades. É o caso das cisternas e da proteção das fontes de água. Santa Terezinha é um pequeno município daquela região e, como acontece em vários outros municípios, a falta de água no campo passou a fazer parte do dia a dia das famílias. A chuva vem, mas em alguns períodos, em outros ela vira coisa rara. Para se prevenirem, os agricultores, junto com os extensionistas da EPAGRE, assumiram duas frentes de trabalho. Uma delas é a construção de cisternas para o armazenamento da água da chuva. É o caso do Rudimar Antônio Vens. Ele cria frangos e aproveita o telhado do aviário para fazer a captação da água. Outra ação valiosa nas comunidades rurais é a proteção das fontes de água. Uma das nascentes fica na propriedade do agricultor Bertilo Chonardi. E como água não falta por lá, agora ela passou a ser distribuída para mais 10 famílias da comunidade. Um sossego para quem já teve as torneiras vazias em algumas épocas do ano. Para mais informações sobre cisternas e proteção de fontes, converse com os extensionistas da EPAGRE aí no seu município. Amigos, por hoje é isso. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A organização do produtor para aproveitar oportunidades que existem no campo e também aumentar a sua qualidade de vida. Esses são alguns dos objetivos do programa Capital Social e Humano da EPAGRE. Quem fala mais sobre esse assunto é a coordenadora do programa, Arlete Pucci. Capital Social e Humano, na verdade, ele é um programa, né, dos 10 programas que tem na empresa, ele é um programa que permeia todos os demais, né? Porque o Capital Social e Humano trabalha a questão da organização, né? Organização de grupo, organização de pessoas, trabalha, enfim, as pessoas. É um programa que digamos assim, ele começa toda uma organização onde depois entra os demais programas, né, para resultado de uma cooperativa, um projeto estruturante, né, que são as metas hoje do SC. É um programa essencial dentro da empresa, porque nós trabalhamos com pessoas. É o início de tudo, diríamos assim, começa com a organização do produtor. O produtor que precisar se organizar e desejar pode procurar a Ipagre nesse sentido. Com certeza, né? Aquela questão da organização, aquela questão da orientação, a motivação, toda aquela orientação, né? Por qual o produtor pensa aquela atividade, né? A qual ele almeja, né? Que realmente esse é o papel da extensão rural, né? Dá todo o apoio, dá todo o alicerce para que, digamos assim, a agricultura familiar esteja cada vez mais forte, mais organizada, né? E que se mantenha, digamos, no território onde vive com qualidade de vida, né? Com organização, né? Organização, qualidade de vida, onde o meio rural hoje, porque tem todo um questionamento, assim, né? Que com toda essa tecnologia, hoje o meio rural, você tem um certo conforto. Mas para que você possa, digamos assim, ter o tal do conforto que é tão almejado, digamos assim, do interior para a cidade, as famílias rurais têm que se organizar, né? Elas têm que ter um novo olhar dentro do meio em que vive para que tenha, digamos assim, oportunidades, né? De geração de emprego, geração de renda e que possa continuar lá, digamos assim, né? Vivendo bem e com qualidade, dentro daquele espaço, né, sem ter que sair, digamos, do seu território para ir para a cidade, periferia da cidade, essa coisa toda, né? E o trabalho da extensão rural justamente é isso, né? É mostrar as oportunidades que existem no espaço onde a agricultura familiar vive. A partir da organização, Arlete, dos produtores, sempre acaba na criação de uma cooperativa, de uma agroindústria ou tem outros mecanismos, outras formas de organização? Não, a organização, digamos assim, ela é o começo de tudo de um grupo, né? Essa organização, ela pode chegar para um grupo formal, né? Que pode ser uma cooperativa, pode ser uma associação, né? Ou pode ser um próprio grupo informal, né? Que de repente aquele grupo não tem interesse de formalizar, mas que é um grupo assim que tem interesses em comum, né? Para alguma certa atividade, algum certo interesse em comum e aquele grupo se mantém, né? Mas muitas vezes isso acontece dentro das comunidades rurais, um pequeno grupo que começa a se reunir, que parte do interesse, daqui a pouco a coisa, digamos assim, se organiza tão bem que surge uma associação de uma comunidade, associação da outra, né? E daqui a pouco forma-se uma cooperativa, às vezes intermunicipal, regional, né? Que são resultados aí ao longo da história da extensão rural que a gente conhece. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Arlete Pucci, coordenadora estadual do Programa Capital Social e Humano da EPAGRE. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE-CIRAM. Conversamos com o meteorologista da EPAGRE-CIRAM, Marcelo Martins, sobre a previsão do clima para fevereiro, março e abril. Em relação à quantidade de chuva, na média para esses três meses, é que fique dentro da média, ligeiramente abaixo. Onde deve ficar mais chuvoso, com chuva mais frequente ou com volume maior nesse período, é da serra ao litoral, ficando ali o meio oeste, um pouquinho mais ao sul, um pouco mais abaixo ainda da média esperada historicamente para esses três meses. Dando ênfase ao mês de fevereiro, que é o próximo agora, as chuvas devem acontecer ainda com a cara do verão, bem típicas da estação, aquecimento, sol com aumento de nuvens e pancada de chuvas com trovoadas que acontece normalmente no período da tarde para a noite. Sempre também mais propícias nas regiões da Serra, do Vale Itajaí, Planalto, Litoral Sul, Planalto Norte, Litoral Norte e região da Grande Florianópolis, ficando meio oeste, com chuvas mais esparsas no tempo, né? Leva aí 4, 5, às vezes 7 dias para chover, diferentemente da frequência da Serra ao Litoral. Porque a umidade que vem do mar naturalmente força essa chuva mais frequente nessas regiões, né? Em relação à temperatura, também deve ficar dentro da normalidade, não tem nenhuma. Por quê? porque a gente não está num período de El Niño, também nem de La Niña. A gente estava numa expectativa da chegada do El Niño, que não deve mais se confirmar. Então a gente vai ficar num período aí de estabilidade, que não deve mudar muito a circulação gerada da atmosfera no globo. Por isso as condições são normais de final de verão e início de outono. Você ouviu entrevista com Marcelo Martins, meteorologista da Epagri-Sira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.